Esse é o novo Mega Robson. Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. A vibe que todos esperavam. Está no ar. A vibe que todos esperavam. Está no ar. E aí, Pompilho? Apresentação. Tem ele. Cobiçado tá na área! Na pressão do cobiçado. Bora começar, Pompilho! Cobiçado. E aí? Solta o play, DJ. Tá liberado! Se o Felipe toca o bagulho endoida, o cobiçado toca o bagulho endoida. Toca, toca! Toca putaria pras novinhas nessa porra. Toca putaria pras danadas. Toca cobiçado que o bagulho já tá doido. Putaria que as novinhas quer dançar. Na pressão do cobiçado faz a galera pirar. DJ Felipe no comando, toca aí que eu quero ver. Na pressão do cobiçado bota o rock pra beber. Sai do chão, Pompilho! Cobiçado. Aqui é Cobiçado. DJ Felipe Cobiçado. Começou! Mega Robson. Silêncio total. Quem tá vindo de rock doido, bora fazer barulho que vai começar a putaria, porra. Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. Toma só gostosa. Toma. E toma. Hoje DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. Vale da pena, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de fuder. Te vejo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo pro meu que te toca piroca. Toma. Toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. Bora começar no Bombino! Toma na pepeca. E a bosta indo embora gripado, mas tá valendo. Toma na pepeca. O Gabriel do Borel que comeu a minha tcheca. A melhor parte dessa música. Entra seco, sai molhado. É nesse vai e vem. Bumbum no chão. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuída agora. Vai, toma, é sinal. Vai, toma, só gostosa. Toma! Quero ver você sentado. Vai, toma! quero ver você sentar. Novinha, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem, chama, chama, chama. Vem, vem, vai. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Sinta, bebê, vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Vai, para. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, puxa minha sainha. Bota pra fora essa linguinha, me deixa com tesão. Agora tu chita. Tá, vai, tá gostosinho, vai, vai. Tá gostosinho, vai! Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso! Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da danada pra poder sentar pra mim. Vai sentando tudo! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Já te falei que eu não curto adultério. Se eu tô contigo é compromisso sério. Não vai na pilha dessas mina aí, que elas não querem ver você sorrir. Se tá comigo, mina, fica de boa. E o quê? Não fica nessa de estresse à toa. Pega a visão que eu já te falei legal. Elas querem tudo. Quem tem uma amiga fura olho, solta a voz comigo bem alto, vai. E o quê? Não deixa se levar, vou falar de novo. Olho não deixa se levar, vou falar de novo. Bora endoidar, porra. Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! E doida, e doida tudo, e doida tudo, e doida tudo, vai. E deixa eu abraçar o braço, meu parceiro Jesus. Olha a Juliana e Branco com a gente, minha parceira Adriane. Tá todo mundo endoidando com a gente, abraço, Aninho. O japonês tá muito alegre com a gente, ele, meu parceiro gordinho. Tá todo mundo endoidando. Enquanto isso, o nosso Rob detona. Valeu, Fabrício Mix do Borra do Sonoro. Ele, Belo Mix e toda a galera. Bora começar a fritação. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. E eu? Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandé. Quem sabe solta a mocha comigo bem alto aí. Bem alto, bem alto. Bem alto, alto, alto. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão. Eu para. E meu parceiro Celo da GDG. O meu grande amigo Matheus Sena. O meu parceiro Rodrigo Menezes. Luciano Davan. Meu parceiro Velhinho Conveniência do Velhinho. Tamo junto. Estamos uma verdadeira família. Família. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Bruno GDC. Cássio, GDC, tamo junto, maninho Tomate na área. Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco sofredor, mas te procura quando quer desabafar. O que, o que? Mas infelizmente, a gente vive nesse mundo de aparência. O MM dos nomes sujos, o Alexandre também tá todo mundo. E a família vem primeiro. Alô, Márcio Pop! Aí, ó. Eu vi o mano sentado lá na esquina. E o quê? Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima, botando fuzil AK. Falou pra mim que tava na vida bandida, vida do crime. É um 5-7. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. Paulo Vilhena, ele seu grande amor, tá na área também. Soltava pipa, jogava bola de cu. Esculachava na pelada no campinho. E o que, e o que? Cada vida estragando a juventude. Meu mano sabe bem onde vai dar esse caminho. E você, você? Chorando muito, ele lembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Caiu na armadilha, na vida. Tá segurando! O trabalho, o meu parceiro, negão ele, fortíssimo, Ronaldão da Oi, isso é grande amor, o meu amigo Naibe, ele é a primeira dama Bruna. Hoje tá no alto do Martins, de fuzil na mão. E você? Oi, você pode ser bandido. E o quê? Oi, traficante, o 5-7. Vai segurando. Eu vou guardar sempre comigo, nosso tempo de amigo. E as brincadeiras de moleque. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu. O mortadela do Bacu! É o 5-5, tá jogando na minha cara. Então pode segurar. Tá, tá. Alguém pode dar dois tiros, então... Dois tiros de comando agora, vai. Vai. Toma, toma, toma. Toma, vai! Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Então começa a rebolar esse bumbum agora, mulherada. Fica tranquilo aqui, o dia... Começa a rebolar agora. Mandar pra você, tá bom? Assim, assim, ó. Vamos assim, ó. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Tudo bem, chão, chão, chão, vai no chão, vai no chão. Renatina! Vai no chão, vai no chão. Sem cadeirada hoje. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eita menina braba, ela escolar. O comandante Márcio, GDC! Bora, Lanzinho! Pega brilho, meu parceiro, tamo junto! Estilo magnata. E o quê? Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Aquecimento pra ela se acabar. Jerry Smith tá mandando, então mulher, vamos lá. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que o eu molequinho faço lá no meu barraco. Tamo junto. Saco, boto o colchão. Deixa pra ser muito carinho, meu parceiro Ícaro. Taco o saco, boto. O homem da boutique multimarca. O homem tá voando alto. Ele tá voando alto. Ele segura a belinha dele e vai lá nos altos, Ícaro. Taco, taco o saco, boto o colchão no chão. E te taco, taco. Minha amiga Jaque Paula, ela, Alessandra. Colchão no chão. E o performático. O saco, boto o colchão no chão. E te taco, taco. Com o saco, barco balançando. E as piranhas sentando. Jamini Souza curtindo com a missada de lado cochicho. É na simplicidade que eu vou te machucando. É na simplicidade que eu vou te machucando. Barco balançando. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tava curtindo os bloquinhos de rua, levando o copo pra cima aí. Levanta o copo aí. Se tiver alguém do Pai Sandu, pode levantar o copo também pra cima aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo. Se tiver alguém do clube do Remo, também pode levantar o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o. Mas se tiver alguém. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De Abadá, pode botar o Abadá pra cima também, que o bagulho tá doido. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse baile. Só que tem uma amiga. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Toma! Oi, safada!

Jamile Souza, para Juliane, bora Brasil, Adriane, tamo junto. Tu tá no hobby, Juliane. Mega Robson. Oh, eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas com o tempo parei, fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Vou marcar, te ver e não ir. Pode comer, e abandonar. Essa é a lei do retorno. E não adianta chorar. DJ Felipe Cobiçado. Não adianta não. Você foi na minha vida. Quem é? A pior. De novo, de novo. Você foi na minha vida. Rapariga. O nome dela é. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. E o nome dela, bebê? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. Rei do dólar. Porque eu não faço como você. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. E você, você? Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só penso em você, só quero é você. Eu só penso em você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Alô, Paulo e Vilhena, pega ela e dança, meu irmão. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. E eu, e eu. É que agora só penso em você. Fabinho Ferrari, meu parceiro. Apaixonada. Ele. Falando sério. Bombom. Eu não quero ninguém. Oh, bandida. Quero, eu quero. Essa bandida. Dormir de conchinha, nem pisar em fé. É fiel. Ah, Deus me livre. Posta fotos juntos, os contatinhos já era. É menino. Deus me livre. Mas que miné. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Rodrigo Menezes. Tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Vai detonando, cobiçado. Aí quando bate a saudade. Lá vai minha saudade. Beber os Danone pra ver se a vontade de te ver some de uma vez na minha cabeça. Thiago Rodrigues, eu já tô. Ele é meu parceiro Dark, tá todo mundo doidão. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo os dedos. E meu amigo molequinho com a gente, tarde de do Mega Abração. Já tô com medo de me rejeitar. Mega Sonora. Gato Guerreiro. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de. O Picola tá ali com a gente. Nessa força que eu tô, não dá. É só você pra me salvar. Minha produção. Não fala não pra mim. Eu tô mexendo no puteiro, tô muito escuro o negócio. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. E na iluminação tem o meu parceiro gordinho. Ó, oh, bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando. O Mortadela Adalto Oliveira. O Jesus. Jamile Souza, Adriane. Para Ju Freitas. Jerry Smith chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. Não fala não pra mim, bebê. Não. Alô, por que você não me atendeu? Já, já. Já tava mó preocupadão. O pivete. O seu pivete quase morre do. Oh, meu amor. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Com tantas horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. bebê. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você pra tomate. De mim. O homem tá grandão. Antes de você eu era do mundo. Pro GDC. Grátis. Fecharam com o Cobiçado e com o Robin. Princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Robson! Alô? Mãozinha pra cima que vai começar o bagulho doido! Vai começar! Um, dois! Primeira tua ativa! Preparem o ganhão principal! Vai doidar, Pompino! Mais pólvora! Toma! Toma na batida, toma no gaqueado! Toma no gaqueado e o bagulho vai doidando! Vai moleque doido, mulher, é nesse vai e vem. Entra seco, sai mulher. Entra seco, tá lá lá lá. Entra seco, sai mulher. Entra seco, vai e vem. Entra seco, sai mulher. Entra seco, tá lá lá lá. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta se acaba, vai descendo até o chão. O japonês, meu parceiro Cebolina, da TV, minha amiga Kelly Martins. Fica de quatro, vai descendo, vai começar. E vai descendo tudo. Vida bela, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, sempre curtindo. Dinheiro no bolso e time assim. Eu vou pro baile da Gaó. A intenção de beber. Te vejo no baile. Júnior Magnata aqui com a gente, alô Júnior. Alô meu garçom aqui atrás. Toma lá pra cima. Grita, não para, sacode, estremece, olha o bagulho, e doidão, bora pra cima, e o comissário, detonando. Segura Marcelo. Segura, um, dois, três, e joga. Bota pra cima, ei, oh, ei. E doidão no Pompino. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. O Thiago Ferraz, tá na mão. O Salomão também tá comigo. Alô meu parceiro Martin Rosino. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. O Bob da coxinha da valor. A culpa foi do DJ que tava tocando. Aí já viu, é rock doido. Alô, toma. Alô meu parceiro, chegou. Hoje senta pro Felipe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado, vai ficar depois das horas. Toma. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley safadão. Depois que foi pro rock, ela virou moleca do explode! Explode o bagulho! E bota pra cima! Um, dois, três, vai! Um back de um metro, onde é que eu encontro? Fala meu parceiro Matheus Cena! Um back de um metro, Marcelino! Explode o bagulho! Calma! Silêncio total! Porque vai até 5! Então pode botar pólvora aí que vai até 5! Mais pólvora! E bota pra cima! DJ Lohan, que tá botando! Hoje não! E deixa Isso é na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Hoje tem Fabrício Mix lá, meu irmão. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí, aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que eu... Quem gosta é o Xande sem freio. Beijo depois que ela mamou. Aí vou ter que zoar. Beijo depois que ela mamou. E aê. O pé de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O pé de pelo. E aê. E aê. O pé de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O pé de pelo. Tu vai ficar, tu vai ficar, tu vai ficar. Hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa. E meu parceiro? Alô, meu garçom. Deixar uma garrafa de uísque aqui atrás no comando. Hoje eu vou virar o Fabrício Santos. Hoje eu vou virar o Fabrício Santos. Tu vai virando o cobiçado, vai tocando. Vai doido. Meu amor, venha pra cá. Vem, bebê. Deixa de bombagem. Por quê, por quê, por quê? Não sou DJ. O mortadelas, a barrelagem. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. O bagulho vai doidando. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Apaga a luz que tá liberada. Apaga tudo que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Detona cobiçado. Tá mil grau, tá mil grau. E tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Lá vem meu parceiro, Ícaro Carneiro. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra batido, ela quer o seu gostete, ela quer o seu gostete. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Vai, vai jogando, vai jogando, vai jogando, já que pau. Bandida, gostar de pressão. Tomou, bandida, gostar de pressão. Tomou, bandida, gostar de pressão. Depois do rock, é. Sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência. De ladrão, sequência de ladrão. E descer na batida. Segura no telão, Fagner. Duque Gold. O patinho dourado. E tá sempre deixando o cobiçado na moda. Bota no telão, Fagner. Agora veja só. Como esse mundo gira. Como isso não botou. Agora vai sofrer. Seu desprezo e solidão. Aqui com o cobiçado é bagulho doido. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco. Bagulho doido, doido, doido, doido, doido, muito doido. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Dobrado. É pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Segura no telão, nossa Alti Oliveira aí, Wagner. Do lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado, pressão pra todo lado. Pensa pra todo lado, pressão pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. E deixa na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. E o cobiçado vai detonando. Procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Bora, Henrique! O meu parceiro Dani também tá no circuito com a gente. Ei, o meu professor Henrique. Não, e eu contigo. O homem que comanda o Paixandu. Oh, se for comparar, tô... Esse moleque tem mais uma hora que o Van Dijk, né? Parte de você no passado. Hoje o tempo me prova o contrário. Vixe, matéria. Dizem que te amo. Meu amor, me perdoe, eu sou cobiçado. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E o bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando, vai doidando. E minha galera da Ótica Oliveira tá comigo, me doidando. Tudo, quem comanda ela por lá? DJ que agita. Dali cobiçado. E dali cobiçado. O meu parceiro Renatinho cobiçado. Do R-Lanche cobiçado. Sempre correr. O DJ que agita. Cobiçado. Dali cobiçado. Dali cobiçado. Dali cobiçado. Toma. E meu parceiro Robert, vem fugitivo. Bora, meu fugitivo, tamo junto. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do troco. Júnior Santorini, a Chamini Tartaruguina, a Gil Freitas e a Dri. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, e vai bebendo, vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Júnior Santorini, vou no salão do Léo no Guamá, pra ficar no estilo, pronto pra endoidar. Porque é fim de semana, eu tô granado. Vou na beiradinha com Felipe cobiçado. Vou na beiradinha com Felipe cobiçado. Vou na beiradinha com Felipe. Hoje não tem beiradinha com cobiçado. Mas tem beiradinha com meu parceiro Fabrício Bim. O bagulho vai ser doido, doido, doido. Hoje vou tomar um chope lá na beirada. Parado no bailão, no bailão. O meu parceiro Fox, dos caras de Paulo Fox. Parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão. O popozão no chão. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo. Apaga tudo que o show. O meu parceiro Zé Pequeno, ele uniu de uma das minhas. Começar, vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar. Começar não, já começou o bagulho doido. Toma, toma, toma. Alô, Júnior Portinho. Amor, eu sei que eu falhei bem. E aí, meu amor? Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. E meu amigo Henrique Batalha, te sente. O doideiro Oliveira tá comigo. Tu ainda me amas. Amas, amas, amas. Se tu ainda me amas, eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais uma chance. Só mais uma chance. Mega Robson, a emoção que faz você dançar. Dançar. Cobiçado. Chama daquele mação fechado com o Nico doido. Fechado com o cobiçado também. Alô, picola, bota pra cima, naibê. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. O naibê seu grande amor, Bruna. Aquele sentimento orgulho de momento. Paulo Vilhena, o Marcelinho, seu grande amor. Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me fala. Que sabe canta, vai. Ainda tenho seu nome. E ainda, ainda. Também tem o seu nome em mim. Escrito. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Segura no telão, meu parceiro Peixe. Motopeças aí do Acara Fagnê. Bora, Peixe. Não abra sua boca pra falar de mim. Aniversário dela hoje na ponta direita. E o meu camarote sendo tomado pela mulher. Essa é Robin na veia. É Robin na veia. Ama aí da boca pra fora. Para, Sulene. Daqui a pouco eu vou bater aquela foto aí. Comer aquele bolo. Deixa em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz. Meu parceiro Denis. Eu não sou tão boba. Tá aí com a gente, bora, Denis. Abraço pra você, maninho. Daqui. E amanhã? Você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não. E eu, e eu. Eu te usei, te iludi, te enganei. Thiago Rodrigues. Pior. E meu parceiro Dark. Que você fez. É Dark. Eu não gostei. Tá lembrando? Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém. Fica, bebê! Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você. Mas eu tô amando. Mundo, deixa então falar, deixa criticar. Só quero te amar, vamos fugir pra... Aquele amor bandido, Jesus! Aqui. Conhece! Do amor que você me ofereceu. E meu parceiro Dimitra aí no camarote. Pensando em você. Ronaldão, seu grande amor. Você me conquistou. Muito tempo, Ronaldão, não para no hobby. Vou negar. Hoje tá aqui com a gente, obrigado, Ronaldão. Vou. Você, sua esposa. Comigo. E meu parceiro Negão aí com a gente. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, amor bandido. O Henrique. Eu acho que me apaixonei. Aí do sushi da Mauriti. Amor bandido. Toninho, velha guarda. E meu parceiro Bruninho, do gênio da marca, o homem da choperia 011, alô Bruninho, bota pra cima, garoto. O japonês, o Cebolinha Teve e aquele Martins, alô Bob, segura, maninho. Cobiçado. Pra machucar os corações. Vou sair pra algum lugar onde eu possa encontrar. Bora, Henrique. Alguém. Bora, Dani. Amor. Chega de sofrer assim. Você prefere. Calma, larga. E sofrer. Não vou. E quem? E quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor e me faça não lembrar o que rolou. Entre eu e você. Mas só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Marcelo! Já vem me ver. Oh, não. Eu não quero minha vida sem você. E essa aqui? Já vou te esquecer. Vai do meu parceiro Celo da GDG, essa loura. Um, dois, três, paixão não vem assim. Não. Meu amor vem, curti o príncipe negro tocando. Só me diz aí, meu parceiro Foxy. Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar. Lupita Maravilha. Só você sabe. Tá afim de algo ela hoje. Vou pra cima. E meu parceiro Dudu Bene, o Luciano da Van, o Celo GDG, Dudu Bene, Renatinha, Matheus Senna tá comigo, meu brother. Lembra quando eu disse que esse bate no peito diz o DJ que ele dá valor. O cobiçado do Pará. Mas agora você se foi e não gostou em nosso amor. Toda noite eles... E meu parceiro Alex Vasconcelos, o Felipe Raposo. Alô, amigo Alex, vai lembrando desse marcante aí, garoto. Um dos melhores promotores da atualidade. E prepara tudo, viu, gente? Nossa canção que ela vai. Tem sexta, sexta agora. Sexta que vem. Tem cobiçado no Palafita. Vai ser bagulho doido. E aniversário da primeira dama Ellen, esposa do Cebolinha. Banda Tribal, solta som. É o Esquenta Macedo do Brasil. Seguro, cheiro sem freio, ele não. E Deus ilumine todo mundo agora. Quebra o caseado, faça o povo rir. Com tua palavra, manda o mal embora. Liberdade já que eu vou cantando assim. E o fiel? Amar é poder compartilhar o sentimento. Sequência. Saber fazer que o Fabinho Ferrari dá valor. Dando a volta por cima. Daquele jeitinho. Dando aquele close. Mas se lembra do passado. É poder compartilhar os sentimentos. Vamos lá, Felipe! Meu grande parceiro Rogério! Vira o fiel! Põe na vida! Vai ligar Bumbum! E aí, Bumbum! Essa bela letra é o de... Alex, cadê o uísque? Quem é vida louca se identificou. Viu que mesmo que tá difícil, mas ainda sabemos falar, vemos falar, vemos... Vai detonando! Baixa o som, baixa o som. O quê? Mais alto, mais alto. E o quê? Eu levo a vida assim. É noite sem luz. Domingo que vem, peço para Deus, com todo... eu vou contratar o público. Fazer um show no palco, viu? Eu e ela. Quem é, quem é? Eu e ela. DJ Felipe Cobiçado. Cobiçado. Agitando aqui a galera. É. DJ Felipe, o cobiçado do Pará. Pará. Bora receber o Júnior assim, ó. Você não deu valor no amor que oferecia você. E a segunda parte da minha amiga Jojo. O meu coração. Problemática e a Sulene. Tá todo mundo com a gente. Tá de cobiçado mais uma. O que te oferecia eu jamais oferecia. O mais louco e lindo. Que já existiu. Você brincou com os meus seios. Justo eu que só queria te amar. É performático. Puxa uma e dança, meu irmão. Você me perdeu. E o que? E o que? E o que? Vai cantando, vai cantando, vai cantando. Meu amor. Bora MM, o meu parceiro Angílio, o Nil Chocolate, Fantasmina, alô Zé Biquê. Mas vou encontrar aquele alguém, aquele alguém. Alguém que vai amar. Paulo Vilhena, solta a voz agora. Aí você vai saber. O quê? O quê? Oh, meu amor! Segura! Ajoelhou! Bruno Romário, Natália. Raíssa também tá no circo. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Chamini Souza. Ela está me filmando. Eu acho que ela. Eu acho que ela está afim. Oi? Meu parceiro Mascote, tá por ali. Ele, meu parceiro Emizinho, e a primeira dama. Ei, Emizinho, tamo junto, garoto, é nóis. Sequência que o Fox tava louco, Júnior. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amar. Ser o Renatinho. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. E a Gil Freitas, Jamini Souza e a Drita com a gente. A Marcinho de Garino, Ronaldo da Oi, garoto. Ai. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. O meu grande parceiro Leno Logueira tá aí com a gente. E aí, Leno? Prepara tudo. Um abraço, Leno, pra você aqui do Cobiçado, viu, maninho? Tamo junto. Meu nome é Positivo, garoto. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. E eu sou carregador de aparelhagem. Cobiçado, o Renanzinho vai falar pra ti agora. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Toma, mãe. Solta só aquela marcante aí pra mim. É só se for agora, maninho. O Cego Produções do Búfalo do Marajó. Segura no telão, Fagner. O meu parceiro Fael, da assistência. Assistência número 1 de Belém do Pará. Renan Doideira, Nath do Biriquitão, minha choderosa e Weldy Poderoso. E aí, Paulo Mineira, um abraço aqui do Júnior Garotinho. E aqui pela reta agora, meu grande parceiro Celo da GDG e a Loura. E aí, Celo? E aí, Fox? E aí, Renatinho? Oh, que doido. O Bruno tá por aí, tá? Olha aí, Júnior. Junto com o Celo e nossa galera do Alto Oliveira, galera da Van, Dudu Bene, Renatinha, Matheus Senna e meu parceiro Celo da Van e o Rodrigo Menezes. Galera da Van, cobiçado! Gente e... nossa, parceiros! Um abraço aqui do Júnior, nós! Bora, Júnior! Meu amigo Dark! Thiago Rodrigues! Olha aí, Júnior! Yacta, a Josi Agatha, Mayara Kelly, a Dani e a Ingrid. Tá todo mundo com a gente. Nosso parceiro Renanzinho põe na fita. E aí, Renan, tamo junto, garoto, é nóis. Meu parceiro, parceiro William mistura aqui com a gente, Júnior. O nosso Tobi Marte, do Búfalo do Marajó. Bora, William. Bora, Renanzinho, bora, garoto. Cadê o Seco? É, viado. Daqui a pouquinho pirulito, viu, Seco? Estourado! De todo o estado do Pará e do mundo! A laçada que ficou pra história das aparelhagens. É hora de dar-lhe uma laçada de adrenalina.